Ainda em São Paulo, capital, nós temos a Clipe.net, meu amigo Duda Mel, da Clipe.net, todos da equipe, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Ainda aí no Estadão de São Paulo, nós temos aí a rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, interior de São Paulo, no Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Em Caçapava, nós temos a Rádio Cultura Sertaneja, a Dilson do Vale e todos da equipe, muito obrigado. Enfim, e outras emissoras de rádio também, no Estadão de São Paulo, nossas parceiras, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vou cantar pra vocês um dos sucessos da minha carreira. Canta Diego Valadares, Tô Nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, Tô Nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, Tô Nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, Tô Nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, Tô Nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, Tô Nessa. No som do batidão, do pancadão, Tô Nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Tô Nessa, Tô Nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Tô Nessa, Tô Nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, Tô Nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, Tô Nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, Tô Nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, Tô Nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, Tô Nessa. No som do batidão, no pancadão, Tô Nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Tô Nessa, Tô Nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Tô Nessa, Tô Nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Tô Nessa, Tô Nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Tô Nessa, Tô Nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, Tô Nessa. Tô Nessa. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Gabriele Melo, em Brasília. Ela ouve o nosso programa em Brasília, digitando aí www.radioestudiobrasil.com.br. Aqui em Brasília, você pode ouvir pelo site, né? A minha querida Edinalva Raila, em São João do Paraíso, ouvinte da Paraíso FM, aí do Estadão de Minas Gerais. Todos vocês, muito obrigado pelo carinho, todos da equipe, Valmiro Gomes, a Nilce e todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Creuza Duarte, em Colniza, Mato Grosso, muito obrigado, viu? A todos vocês aí de Colniza, toda a região, ouvintes do nosso programa Mundo Sertanejo. Também os amigos da rádio, da rádio Lírios do Campo, em Jaupassi, no Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa em Jaupassi. Nós temos em Calcaia, no Ceará, é uma audiência fantástica, em todo o Estadão do Ceará também. Nós temos muitas e muitas emissoras parceiras que exibem o nosso programa. Os amigos da Interativa FM, Rádio Interativa FM, aí no Ipiranga do Norte, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso, né? Exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A todos da equipe da Interativa FM, Ipiranga do Norte, Mato Grosso, exibindo o nosso programa. O nosso diretor é o Jota Santos, o operador de áudio Wesley

Adriano Matos, meu amigo. Tudo bem, Adriano? Olá, Valadares, tudo bem? Tudo bem, os ouvintes? É uma satisfação muito grande, né, estar aqui participando do seu programa. Uma audiência enorme para todo o Brasil. Brasil inteiro, graças a Deus. São milhões de ouvintes diários, viu, Adriano? Eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus e, claro, a todos os nossos ouvintes que nos dão a honra da audiência. O programa Mundo Sertanejo, o nosso diretor-geral Adelson Moura me confidenciava que o Mundo Sertanejo cresce a cada dia no número de emissores exibindo, número de ouvintes, graças a Deus. E a gente está aqui fazendo o que gosta, aonde gosta, para quem gosta do que a gente faz. Isso é bom demais, não é? Oh, excelente. Adriano Matos, meu amigo, você está trazendo aqui o CD, o novo CD da dupla Asas do Forró. Essa banda é produção sua, né? Isso, é produção minha e do parceiro lá de Fortaleza, né? O Ferreirinha Produções. Né? Nós estamos juntos aí trabalhando, divulgando todo o Brasil esse trabalho aí, gravado agora em Fortaleza, né? A terra do forró. Exato. Né? O CD é excelente, grande produção. E se Deus quiser aí, vai agradar todo mundo aí, todos os ouvintes. Com certeza, eu estou aqui com o CD em mãos, uma capa muito bonita, o trabalho gráfico muito bom, muito profissional. São dois vocalistas, né? Tem aqui o Ferreirinha e essa moça bonita aqui, qual é o nome dela? Não é o Ferreirinha, não. O Ferreirinha é um dos produtores. Qual o nome desse? O rapaz aí, o Edinho. O Edinho, né? O Edinho, né? E a menina chama Lu, Lu Rezende. O Edinho e a Lu são os dois vocalistas. Os dois vocalistas da banda. Né? O Edinho mora, inclusive, em Tianguá, próximo aí de Fortaleza. Muito bem, eu estou vendo aqui Ferreirinha, shows e produções, ele que produz os shows da banda. Isso, o Ferreirinha é um parceiro, né? Um parceiro. Sim. Aí que a gente entrou junto nesse trabalho. Maravilha. Né? Para divulgar a banda em todo o Brasil. E é um dos meus parceiros aí na banda, né? Na banda Asas do Forró. Em toda a região nordestina, assim como em todo o Brasil, Adriano, nós temos centenas e centenas de emissoras de rádios parceiras exibindo o nosso programa nesse momento, né? Claro, cada emissora tem o seu horário. No Estadão do Piauí, na Paraíba, no Ceará, no Maranhão, no Pernambuco, enfim, na Bahia, enfim, toda a região nordestina. E hoje o Brasil inteiro, como um todo, consome, ou seja, curte o forró, né? Tantas e tantas bandas que fazem sucesso em Brasil inteiro. E com certeza, Asas do Forró, com Asas do Forró, não será diferente, principalmente a partir de agora, aqui no Mundo Sertanejo, né? É isso aí, Valadares. Inclusive, já estamos trabalhando aí algumas músicas aí, né? Algumas regiões do Piauí, Maranhão, né? Em Ceará mesmo, próximo ali, em Fortaleza. Sim. Já está sendo feito um trabalho de divulgação bem amplo aí, né? Para atingir todo o Norte e Nordeste. Maravilha. Vamos começar então com a faixa 1, Se Você Deixar? Isso, vamos lá. Canta no Mundo Sertanejo. Hoje é pra dançar no Mundo Sertanejo, hein? Asas do Forró canta Se Você Deixar. Se você deixar, eu vou beijar você como ninguém beijo. Eu vou amar você como ninguém te amo. Se você deixar, eu posso ser seu paraíso. Se você deixar, te darei o que melhor existe no amor. Pra sempre ouvir o teu sussurro a me chamar de amor. Se você deixar, eu posso ser a mulher que você sonhou. Vem se apaixonar com Asas do Forró. Não tocarei jamais no fio de cabelo sem você deixar. Tudo fica tão gostoso, tudo é tão maravilhoso quando a gente se entrega. Escute o seu coração, me dê uma chance pra eu te mostrar que o medo de se apaixonar impede a felicidade. Só por duvidar, quem sabe tudo que eu falei você já escutou. Mas só que dessa vez é diferente. São palavras que eu quero te fazer provar. Se eu faltar com a verdade, diga que não dá. Mas se gostar, seja humilde, me deixa eu te amar. Se você deixar, eu vou beijar você como ninguém beijou. Eu vou amar amar você como ninguém te amou. Se você deixar, eu posso ser seu paraíso. Se você deixar, eu te darei o que melhor existe no amor. Pra sempre ouvir o teu sussurro me chamar de amor. Se você deixar, eu posso ser o homem que você sonhou. Vamos, Lu, canta pra essa galera apaixonada. Deixa comigo, Agil Paquera. Não tocarei jamais no fio de cabelo sem você deixar. Tudo fica tão gostoso, tudo é tão maravilhoso quando a gente se entrega. Escute o seu coração, me dê uma chance pra eu te mostrar que o medo de se apaixonar impede a felicidade. Só por duvidar. Quem sabe tudo que eu falei você já escutou. Que dessa vez é diferente. São palavras que eu quero te fazer provar. Se eu faltar com a verdade, diga que não dá. Mas se gostar, seja humilde, me deixa te amar. Se você deixar, eu vou beijar você como ninguém beijou. Eu vou amar você como ninguém te amou. Se você deixar, eu posso ser seu paraíso. Se você deixar, te darei o que melhor existe no amor. Pra sempre ouvir o teu sussurro, me chamar de amor. Se você deixar, eu posso ser a mulher que você sonhou. Se você beijar, eu vou beijar você como ninguém beijou. Eu vou amar você como ninguém te amou. Se você deixar, eu posso ser seu paraíso. Se você deixar, te darei o que melhor existe no amor. Pra sempre ouvir o teu sussurro, me chamar de amor. Se você quiser, eu posso ser a mulher que você sonhou. Se você deixar, eu vou beijar você como ninguém beijou. Eu vou amar você como ninguém te amou. Se você deixar, eu posso ser o homem que você sonhou. Muito bom, viu, Adriano? Parabéns, meu amigo. Que produção bacana. Foi produzido lá no Ceará. Os músicos, subentende que os músicos lá já têm o forró na veia. Na veia, já sim. O pessoal lá é muito... São muito bons mesmo, muito super profissionais. Muito bem. Essa música, Cê Topa, como é que é essa música, Cê Topa? Rapaz, essa música é uma regravação aí do Luan Santana, né? Ah. É uma música nova, música muito boa, né? Que fala aí, o rapaz aí convidando a moça aí pra ver ele junto, né? Sim. Dois filhos e um cachorro, né? Esse é o que fala o refrão da música aí. É muito legal. Muito legal a música. Vamos ouvir então. Vamos lá. Nova roupagem com a banda Asas do Forró. Interpretação bacana, que hoje eu ouvi o CD. Canta, bonito. Banda Asas do Forró, aqui no Mundo Sertanejo. Cê Topa. Simbora! Asas do Forró, vem, vem! Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega no medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme com um fio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme com um fio de agosto. Diz aí, cê topa? Pra cima, asas do forró vivo. Ferreirinha Produções, aquele abraço. Tamo junto. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega no medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme com um fio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom. aí, cê topa. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme com um fio de agosto. Diz aí, cê topa. Cê topa. Aqui é Asas do Forró, vivo. Pra cima. Meu patrão Jorge de Castro, um manguinho, aquele abraço. Tamo junto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Hoje, muito forró no programa, né? Para vocês, amigos ouvintes do Brasil inteiro que gostam, que dançam forró, com certeza estão gostando, né? Nós temos milhões, milhões de ouvintes pelo Brasil, viu, Adriano? Que estão sintonizados em toda a nossa rede de rádio, além, claro, dos internautas que acessam o nosso site, Rádio Estúdio Brasil, e ouvem nosso programa em qualquer canto do Brasil e do mundo. O Adriano, é Banda Asas do Forró, foi idealizada por você, né? Porque isso. Já essa banda já existe há muito tempo, né? Isso, já a banda, a criação dela tem 10 anos. E você em Brasília, você é o vendedor da banda. Eu vejo que a banda faz muitos shows, tanto em Brasília como pelo Brasil. Aqui na região você vende os shows da banda da Asas do Forró. Isso, o representante da banda em Brasília sou eu. E em Fortaleza é o Ferreirinha. Ferreirinha, né? Que é. Ô Adriano, você também canta? Rapaz, eu fazia um barulho, né? Ah. Mas já tem algum tempo que você eu parei. Parou de cantar e agora só na produção da banda. Só na produção mesmo, né? Só na produção. Muito mesmo. Bem. Atenção, contratantes do Brasil inteiro, né? Para levar essa banda para sua cidade, para fazer aquele forrozão, para todo mundo dançar. Daqui a pouquinho os contatos para shows que o Adriano Matos vai dar para vocês aí, viu? Os contatos de telefone, redes sociais, fiquem atentos, tá bom? Adriano, essa música Ponto G é um título assim um tanto quanto diferente, né? Conta uma historinha, como é que é essa música? Ô Valadares, essa música ela já foi gravada aí por vários artistas, né? Inclusive no Nordeste ela é muito conhecida. Sim. Mas ela nunca foi gravada no estilo que a gente gravou, uma roupagem nova, né? Uhum. No forró e vaneirão. É uma música muito bonita dos Nonatos, né? Que são grandes compositores, né? Sim. Então é uma música que conta uma história muito bonita, que o rapaz quer voltar com a ex-namorada e quer levar ela para uma cabana, numa serra. Ah, fazer, né? Uma média. Fazer, né? Uma média com ela. É muito bonita mesmo a música, a letra é muito bonita. Ele não é nada bobo, né? Não, com certeza não. Vamos ouvir então? Vamos. Asas do Forró canta aqui no Mundo Sertanejo, Ponto G. É. Chora, sinfonia! Aquele abraço, hein? Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê minha outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, que seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um fim de semana em uma cabana presa em meus braços, que até duvido que a segunda-feira você ainda queira dormir noutros braços. Que até duvido que a segunda-feira você ainda queira dormir noutros braços. Se tá meu gosto e quem sabe meu corpo, recebo o título de minha mulher. Torna possível ou quase impossível, só será possível se você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir o sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Ferreirinha Produções, Asas do Forró, vivo! Do seu coração, deixe que eu deixe seu povo sem véu. Me ponha solto no quarto trancado, que eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois da volta da troca de afeto, o seu alfabeto eu vou de A ao Z. E ainda tem surpresa que só ponto quando marca ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que só ponto quando marca ponto no seu ponto G. Sinta meu gosto, esqueça meu corpo, receba o título de minha mulher. Tornar possível o quase impossível só será possível se você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir o sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Pra cima! Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo hoje. Estamos conversando com Adriano Matos, que é representante, produtor em Brasília, né? Da banda Asas do Forró. Essa banda que vocês estão ouvindo as músicas aí, muito boa, um estilo bacana. Os dois vocalistas são muito bons, viu, Adriano? Parabéns, tanto o rapaz como a moça. Aliás, o rapaz é simpático, a moça é simplesmente linda, que sorriso, né? Tá aqui na capa, muito sorridente. Eles devem ter um astral bacana no palco, né? Ah, com certeza, tem uma interação muito boa com o público, são bem descontraídos no palco, né? Então são grandes artistas mesmo. Muito bem, Adriano. Então vamos aos contatos para os nossos contratantes, Brasil inteiro, que queiram contratar o show da banda Asas do Forró para sua cidade, para animar sua festa de prefeitura, em clubes, casas noturnas, enfim, para fazer a festa. Vamos aos contatos telefônicos, redes sociais, fica à vontade, viu? Tanto o seu, de Brasília, como também da do Ferreirinha Produções no Ceará. Valadares, o de Brasília é o 61, DDD 61-8151-0814, 61-8151-0814, aí fala com o Adriano. Sim. Em Fortaleza, com o nosso amigo lá, o meu parceiro Ferreirinha, é o 85, né? Sim. 85 9985-5660, DDD 85 9985-5660. E tem o site Ferreirinha Produções, né? .com.br. E o e-mail também do Asas do Forró. O e-mail é asasdoforró@hotmail.com. Asas e temos também forró, o Facebook, né? @hotmail.com. E o Facebook é Facebook. Fácil. Só Asas do Forró. Asas do Forró já acha tudo, encontra, né? Lá. E é bom frisar aqui, viu, Adriano, para os nossos ouvintes, que o telefone do Ferreirinha Produções de Fortaleza, DDD 85 99 85 56 60 99 85 56 60. E é bom lembrar que ele fez portabilidade para a TIM, esse número da TIM. Isso, da TIM. Isso é bem lembrado, né? Da TIM. Portanto, você pode ligar aí da TIM no 85 99 85 56 60 e falar com Ferreirinha Produções aí para contratar a banda Asas do Forró. Viu, Adriano, Valadares? Eu muito quero obrigado, dizer o seguinte também, irmão. Que no Facebook, sim, se você quiser baixar as músicas de todo o CD do Asas do Forró, tá lá os links lá no Facebook. Muito bem. Pra tocar na sua festa, né? Sim, bem lembrado. Pra você curtir. Beleza? É. Adriano, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui ao nosso programa falar e divulgar aqui a banda Asas do Forró, viu? Volte mais vezes, com certeza os nossos ouvintes estão adorando o programa. Quem não gosta de dançar um forró, né? E fica à vontade para as suas considerações para os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Valadares, eu quero agradecer a você, ao Edelson Moura, por essa oportunidade, por essa rádio que tem aí o alcance todo o Brasil, os sim, quatro cantos do Brasil, é, né? É verdade. Com as outras afiliadas aí, agradecer a todos os radialistas do Brasil todo que estão tocando as nossas músicas agora. Sim. E que vão tocar agora para frente também, né? Quero agradecer a todo mundo. E agradecer a todos os ouvintes que curtirem aí o Asas do Forró. Maravilha. Muito obrigado mesmo de coração a você e o meu amigo Edelson Moura aí. Ô, Adriano Matos, que Deus te abençoe, sucesso, viu? E estamos aqui à disposição sempre. Ok, obrigado, hein? E Asas do Forró encerra a entrevista com o Adriano Matos. Asas do Forró canta Tarde Demais. Muda moda boa essa, com certeza. Boa pra dançar, né? Muito boa. Inclusive aí, a letra é muito bonita. Muito bem. Canta Asas do Forró, Tarde Demais. Um abraço, Adriano Matos. Valeu. Chora, sanfoninha.

largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida, só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí, muita música, muita alegria, muitos alôs para os nossos ouvintes. Gustavo Lima canta, Fui Fiel. Muito bem, Mundo Sertanejo fica por aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho do Brasil inteiro. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Cleiton Aguiar encerra o programa cantando Vou Voltar Pro Interior. Canta, Cleiton Aguiar. Tchau, Brasil!